Então, salve maloca, saudosa querida, nunca vai ser esquecida. O clima é bom, rap é o som que choca, balança, provoca, pipoca. Não cola lá na maloca, dá um gritão na porta que alguém puxa o trinco. Pensão, casarão, minha goma, barraco de zinco. A lona mata a goteira, pivetada, alegria. Sorria, dona Bete, sorria, dona Maria. Saudosa maloca, sim, os curtiços que eu vivi. Coletivo foi pra mim, as tiazinha louca. Ouvia Roberto Rei, meu pai era da Silva, Bezerra e Charlie Gray. Unbreak my heart também, no castelo da vizinha. De Velocity no pé, cabelo escovinha. Mas não foi meu fim. É região central, SP011, glicério downtown. Um aglomera habitação, no beco, na viela, encravado no lava-pés. Lá está ela, saudosa ela, mesmo vitro, mesma janela. A casa velha, o simbolismo da maloca, irmão, berço da minha criação. Colhei no portão, me disse mundão, a vitória é tua. Maldade atrasalado, isso é grátis na rua. Mas não me envolvi. Pode ir pra maloca, na quebra, no baile, não no jet badarosca. Sente o vapor, um, dois, teste. Curti se você não curte isso, mas tem quem investe. Assim transito, no trajeto elegante. Maloca, não dá palavra flagrante. Nego segue clean. E as damas já legal, já mesa aclimação, Cambuci downtown. Saudosa maloca.